Nesse mundão de meu Deus, o homem aprendeu a acreditar só em si mesmo. Mas a firmeza do homem se esvai com o vento. A dureza da rocha, com o tempo ela cede. A constante e suave batida das águas. Eu vou bater agora nesse músculo que tá dentro do seu peito. Se não quiser me escutar agora, com o tempo o senhor dá um jeito, né? Emiliano, nego, nossa, mocota, eu era louco, loucão, fi, pique nóia. Meu barato era viver, viver, ser feliz, só fumaça pro ar, pó pro nariz. Não tava nem aí pra ninguém, pra nada não, João. Qualquer pegadinha eu tava envolvidão. Fim de semana então, aí que o chicote estralava. Muito samba, cerveja, mulher, balada, bicha, pavo globo, chapava mesmo. Chegava em casa nego só de manhã cedo, loucão, loucão. De farinha e cachaça, às vezes até chegava, ó, carregado em casa, mó desgosto pra minha mãe. Que desgosto, quando eu lembro dessas fitas me dá até nojo. Minha mãe chapava meu coco direto, parceiro, chapava não. Ela me dava mesmo, era conselho. Quem entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Se não fosse Deus, hoje eu podia tá até morto. Minha mãe era crente, crente mesmo, fi. Quantas vezes eu vi ela orando a Deus por mim. Só que eu, molecão novo, né? Cê sabe, cheio das ilusão, cheio das vaidade, comecei. Coloca os maninhos meio diferente, que andava só nos panos, carro louco, as correntes. Pra me se envolver não demorou muito, eu tava pronto pro que deu, que vinha é lucro. Então, primeira fita eu fui, lucrei meus anos. Primeiro mês eu tava andando de golfão. Oh, e aí, negão, que te viu, que te vem? Só de golfão e pano, peão de rolê. Eu me achava o pá, ladrãozão, o rei. Tirando no dia que muitos não tirava no mês, mas torrava tudo com os manicas perversa. Não tinha tempo ruim, comigo era sem miséria. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Que vida de louco, nego, que eu levava. Eu não tenho sonhos, quero viver o sonho da verdade que me faz viver. Às vezes mais do que a gente gostaria de aprender. Eu não tenho sonhos, quero viver o sonho da verdade que me faz viver. Creio que a morte acorda e a vida ensina às vezes mais do que a gente gostaria de aprender. Ai, mal, mal, eu de piel no rolê. Conheci uma mina só falar pro cê. Uma preta, maluco que preta. É, pique modelo, só uma princesa. Essa mina foi Deus que colocou na minha vida. Tá até hoje comigo, aí nas corridas. Primeiro mês de namoro, ela engravidou, mano. Ela com 16, eu com 20 anos. Dois novão, não vou nem sonhar em ser pai. Mas sabe como é, né? Deus sabe o que faz. Quando meu filho nasceu foi uma alegria. Prometi pra mim que ia mudar depois daquele dia. Parar com as drogas, o crime, vive a vida decente. Arrumar um trampo, se pá, até virar crente. Mas não, não foi como eu pensava, irmão, não. A cada dia só piorava a situação. O tempo ia passando, a neurose aumentando. Faltando os baratos em casa, eu sem trampo, vixi. A mente foi a mil, tio. Nem pensei, cadê os ferros? Fui quem disse que eu voltei. A notícia chegou como um baque lá em casa. O negão foi preso, assalta a mão armada. Cara, a casa caiu, tirei 6 anos trancado. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, não diz o ditado. Minha mãe, minha mina me visitava todo domingo. Meu filho se parecia cada vez comigo. Foi lá que eu aceitei Jesus, virei crente. Me batizei, me Deus operar grandemente. Saí pra rua com a mente já mais relax. Agora é só arrumar um trampo e criar meu pivete. Primeiro mês na rua eu passei uma prova, mas o senhor foi mais, me abriu as portas. Eu fui chamado pra trampar na multinacional. Logo eu que nem terminei o colegial. Foi Deus, Deus puri na minha vida, amigo. Ele mostrou pro inferno que ele é o Deus do impossível. Graças a ele eu tô a pampa, firmão na igreja. Eu, minha mãe, meu filho e minha preta. É, irmãozão, quem me viu, quem me vê. Hoje com Cristo eu sei realmente, irmão, quer viver.